o mal como terror, o mal como maldição que apoquenta o ser humano, o mal quase geneticamente, quase como uma epiderme que é insubstituível, ou por outra, é impossível de descolar da outra epiderme que possuímos no nosso cotidiano. Segundo ele, segundo as novelas que em vários momentos que ele construiu esta trilogia sobre o mal, independentemente da época e do tempo, da contingência, da circunstância e do motivo que faz despoletar o mal, o mal, ele é incontornável ao homem. Ou, por outra, o homem tem essa atração fatal pelo exercício demoníaco, quase de ver explodir o mal. Aqui, ele servindo-se quase de um jogo irónico, a ação desenrola-se numa ironia que ele consegue muito bem, é quase na perfeição. Toda a narrativa se desenrola em Promenádia. Promenádia é quase que um passeio, o lúdico, o divertimento. E aqui também há três momentos que parecem divertimento, aquele divertimento em que vamos para um parque de diversões onde tudo é possível ter, tudo é possível alcançar. Só que este passeio aqui, em derrocada, é o passeio nas entranhas do mal. Montebleau aparece com um personagem que é fundamental nesta narrativa, que é Manila, que é um polícia. Há um coletivo, um quarteto, que depois se juntará a um quinto elemento, que é o chefe desta orquestra, ele próprio, o Senhor do Mal. De qualquer das formas, é uma viagem longa, uma viagem, um exercício metafórico extraordinário, que exige uma atenção tremenda por parte do leitor, que depois há um exercício quase de deslocamento desta narrativa, que é Os Arrancadores, em que o autor Ricardo Menéndez Salmão faz um jogo quase de autoironia, ele como participante dos programas, como espectador dos programas de divertimento e entretenimento televisivo, e para nós serve quase como um alerta para esses mesmos programas que levarão, que são os célebres Arrancadores, em que nos mostram um exercício quase de plausibilidade implausível, que é, através da televisão, aqueles jogos de O Big Brother e outros afins, em que estes arrancadores praticam o mal em direto. Mas, de facto, o grande momento da narrativa, desta narrativa derrocada, é num espaço e num momento que é que se chama Corporama, também um novo jogo à volta de quase diaporama, quase fotograma, quase que aqueles hologramas que nós fazemos em exercícios, por exemplo, nas discotecas, nos espaços de música. Aqui é Corporama que serve quase como desencadear e despoletar, é a granada, é o dinamite, onde, numa girândula quase de foguetório intenso, o mal irá explodir perante os nossos olhos como leitores. Ricardo Menéndez Salmão, com uma escrita poética única e inovadora, constrói com Derrocada também um dos grandes livros de 2010, que é possível e obrigatório ler. É mais uma edição recente no panorama literário português. Falamos então de Derrocada, de Ricardo Menéndez Salmão, uma edição da Porto Editora, a nossa sugestão para pôr a leitura em dia. Dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Radionovelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1.

Virgem. Seja mais suave ao se cobrar e não espere que os demais tenham os mesmos resultados que você. No amor, evite fazer julgamentos ou você pode sofrer as consequências, Virgem. Hoje a sua cor é bege. Fique ligado. Daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Libra, pense sempre que há maneiras diferentes de alcançar os mesmos resultados e evite se cobrar tanto. A dois, compreenda os sentimentos do seu amor antes de se declarar, Libra. Hoje a sua cor é branco. Escorpião. Olá, Escorpião. No campo profissional, evite assumir muitas obrigações ou você pode se sobrecarregar. No amor, se você tiver paciência e exercitar a compreensão, o romance vai decolar. E hoje a sua cor são os tons claros. Sagitário. No trabalho e em casa, Sagitário, reveja suas obrigações e delegue atividades aos demais para que ninguém se sobrecarregue. E na união, cuidado com os problemas de convivência, hein, Sagitário? Hoje a sua cor é azul escuro. Já já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. Está. Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que acima de tudo lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? Segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo e consigo também, aqui no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Fique de olho nas novas oportunidades profissionais, mas não deixe a família em segundo plano. A dois, ouça conselhos com atenção, mesmo que não concorde com eles, hein, Capricórnio? Hoje a sua cor é branco. Aquário. Aquário, no trabalho, seu empenho vai trazer mais qualidade às suas atividades. E no convívio familiar e com a sua cara metade, exercite a compreensão e também a flexibilidade aquariana. Hoje a sua cor é verde claro. Peixes. Em casa, Peixes, o seu comportamento mais calmo vai trazer benefícios ao relacionamento familiar. E no amor, Peixes, você saberá como oferecer a segurança que o seu par tanto deseja. Hoje a sua cor, Peixes, é cinza. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Kitchen Thing, ou De Tudo Um Pouco, é o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything But The Kitchen Thing, com Sean Klein no Canal 1. Elas brilham e iluminam o mundo dos fãs. São estrelas na nossa estação. Em Edison, damos-lhe ainda mais destaque.

No Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, está lá uma narrativa do Evangelho que nos faz pensar sobre a justiça se fazendo a partir dos últimos, a partir da necessidade de todos. O gênero literário da narrativa de Mateus 20, de 1 a 16, é parábola, e como tal deve ser interpretada. O patrão da parábola não é patrão estrito senso, pois sai de madrugada para trabalhar. Postura de trabalhador. Combina o valor do dia de serviço, uma moeda por dia. Postura democrática. Está em constante relação com os empregados, pois vai ao encontro deles de madrugada, às 9 horas, às 12 horas, às 15 horas e às 17 horas. Certamente pela convivência com os últimos, os trabalhadores desempregados. O patrão, que não age como patrão, aprende a buscar o que é justo a partir dos últimos. Vão para minha vinha e eu lhes pagarei o que for justo. O objetivo do patrão não é lucrar, mas ser justo. A lógica capitalista, semelhante à lógica do Império Romano na época, é acumular e não ser justo. O dono da vinha dialoga com os trabalhadores desempregados. Por que vocês ficam aí o tempo todo sem fazer nada? E a resposta vem na hora: porque ninguém nos contratou. O desfecho da parábola é desconcertante. Todos recebem igualmente, os que trabalharam o dia inteiro e os que trabalharam uma hora apenas. Que justiça é essa? Que inclusive nos incomoda. Para se entender a parábola, contudo, é necessário prestar atenção na postura do patrão, que não age como patrão, mas age como pessoa justa. Por conviver com os desempregados, ele percebe que eles não são vagabundos e nem preguiçosos. Se fossem, não estariam na praça, local de procurar emprego. Estariam, se fossem preguiçosos, dormindo em casa. Desemprego já existia naquela época. Certamente os primeiros a serem contratados foram os mais fortes e os melhor preparados profissionalmente. Podemos imaginar quem teria deixado lá na praça sem ser contratado. As pessoas mais fracas, doentes, deficientes ou idosos. Hoje diríamos, jovens inexperientes, adultos com idade avançada, já sem a força da juventude, homossexuais, negros, analfabetos. Como praticar uma justiça que não reproduza os esquemas de discriminação e marginalização? O pagamento igual justamente vem nessa direção. Quem trabalhou menos tem as mesmas necessidades que as demais pessoas. Por isso, no Brasil, devemos lutar para que todos recebam um salário, independentemente de estarem ou não trabalhando. A radicalidade desta parábola faz pensar em tantas práticas que se apresentam como justas. Para as comunidades de Mateus, o desafio não era qualquer um. Devia-se ir além da justiça dos fariseus. Através disso, se define o julgamento decisivo, que está em Mateus 25, de 31 a 46. Enfim, todos têm família para sustentar. Para quem tem necessidades semelhantes, o salário deve ser igual, independentemente do mérito e do tempo de trabalho. Eis a justiça do reino de Deus. Para ser justo, precisa ser a partir dos últimos e não a partir dos primeiros. Em uma sociedade desigual, é injustiça a desigualdade salarial. Salário segundo o mérito e a competência pessoal, o que muitas vezes é fruto de negação de oportunidades para muitos outros. Que nos abençoe o Deus da vida,